A nossa história é tão bonita que incomoda quem não quer. A vitória, olha isso, o homem de uma só mulher. Chega o... Chega o... Chega o... Oh. Essa vai para todos os casais que caíram na besteira de brigar por causa do Orkut. Agora tu vê? Se liga aí. Estão querendo pôr o fim na mão da gente. Estão tentando enfraquecer nossa corrente. Já tá rolando um papo até de traição. Tá mole não, se liga aí. Tem olho grande na nossa felicidade. Já te provei que eu te amo de verdade. Tem mão amada procurando confusão. Tá mole não. Tanto papo todo, tanta história. Estão dizendo por aí que eu já tenho novo amor. Isso é caô, isso é caô, isso é caô. Botaram até na internet que eu adoro perigante, sou o maior pegador. Checa o, checa o, checa o. A nossa história é tão bonita que incomoda quem não quer nossa vitória. A nossa história é tão bonita que incomoda quem não quer nossa vitória. Papo de mal amada, de mal amado, de quem não tem o que fazer. Isso é caô, deixa isso pra lá, bota a mão pra cima aí, bota a mão pra cima aí. Ela chega e não quer nem saber. Ela bate na palma da mão, ainda fala o Billy é o cara. Minha filha deu sorte, olha a situação. Já montou um fã-clube pra mim, me defende agora do ver. Te mandou me tratar com carinho, com amor, com jeitinho pra não me perder. Eu tô de boa, meio dinheirinho, já comprei nosso cantinho pra gente poder casar. Eu tô a papa, nossa vida é só bonança, todo dia tem pagode pra gente comemorar. A sua mãe falava, esse pagodeiro, seu futuro sem emprego, como vai sustentar? Agora chega sorridente no pagode, ela canta o meu samba até o dia clarear. Ela chega e não quer nem saber, ela bate na palma da mão. Deu sorte, olha a situação. Já montou um fã-clube pra mim, me defende agora tu vê. Te mandou me tratar com carinho, com amor, com jeitinho pra não me perder. Ela chega e não quer nem saber. E aí? Ela bate na palma da mão, ainda fala no jeito que ela tá. Minha filha deu sorte, olha a situação. Já montou um fã-clube pra mim, me defende agora tu vê. Já montou um fã-clube pra mim, me defende agora do ver, do ver. Te mandou me tratar com carinho, com amor, com jeitinho pra não me perder. Será que se não tocasse no rádio era esse carinho todo? Vai saber.